Informe seu desarmado para a posição formal. 21 Centro. Gol 15-21 Centro. Gol 15-71 Centro Brasília 1-2-4-2-5 correção 1-2-7-3 até 1-2-3-0 Gol 15-71 até o momento não, gol no 383. Você já falar com o gol match? Thank you. Sol Salvador, que é o azul Alfa, azul Delta. Azul Delta, bom dia, prossiga. Peço autorização de reboque do pátio 3 até posição 1, pátio 1. Autorizado, repórter do reboque, Alfa Lula Delta. Lula Delta, ciente, grato.